Saúde é o tema. Olá, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e Paulo Freire, e você que está nos acompanhando pela transmissão ao vivo no YouTube ou no streaming da internet. Atualmente, muitas das infecções sexualmente transmissíveis, também conhecidas pela sigla IST, ainda são vistas com desconhecimento pela população. Já as pessoas que contraem algum IST são tratadas com preconceito e têm as suas práticas sexuais criminalizadas. É por isso que precisamos compreender o impacto dessas infecções nas nossas vidas. No Saúde é o Tema de hoje, vamos conversar sobre a prevenção e tratamento das ISTs. Eu sou Isabel Baez, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e também nas plataformas de podcast. Participe dessa conversa ao vivo aqui no YouTube, envie a sua pergunta e interaja com a gente. Nessa edição do Saúde é o Tema sobre ISTs, vamos conversar com a cientista social com mestrado em antropologia pela UFPE, coordenadora de projetos e programas institucionais da ONG Gesto, Soropositividade, Comunicação e Gênero, Josineide Menezes. Josineide, seja muito bem-vinda aqui à bancada do Saúde é o Tema. Oi, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui na Rádio Paulo Freire. Convidamos também para a conversa o coordenador colegiado do Grupo de Trabalhos em Prevenção Positivo, GTP+, e também do projeto Testar e Cuidar, Alessandro Abreu. Abreu, seja muito bem-vindo também. Olá, pessoas. Obrigado pelo convite. Bem, para a gente começar, eu queria te perguntar, Jô, o que é que caracteriza uma infecção sexualmente transmissível? A gente costuma dizer que é muito importante que as pessoas passem, principalmente quando a pessoa tem vida sexual ativa, né? Que ela observe o seu corpo, observe numa atitude mesmo de autocuidado, né? Então, ela passe a observar o seu corpo e ao perceber qualquer manifestação nesse corpo, seja na área genital ou seja em outras partes do corpo, que procure uma orientação, porque muitas vezes a pessoa acha que vai sumir, acha que aquilo ali não tem tanta importância, e às vezes realmente, a depender do tipo de IST, né, Abreu, some, mas não significa que a pessoa está curada. E também buscar informações e orientações, se ela tem vida sexual ativa, é bem importante, porque ela vai poder também tomar cuidados, né, para prevenir. Mas, geralmente, se aparece corrimento, se aparece verruga, se aparece ardor, vários sinais desses, é porque algo não está muito bem. Então, precisa de orientação, precisa de cuidados. Abreu, você gostaria de complementar? É bem isso que Jô traz, né? Então, tem algumas ISTs que elas são silenciosas. Então, quando vai aparecer algum sintoma, algum sinal, porque ela já está num estágio bem avançado. Então, isso que Jô traz é muito importante. A gente está sempre ligado, né, no nosso corpo, verificando se tem algo de errado ou não, e sempre que possível fazer testagem, buscar uma ajuda, uma orientação de um profissional da saúde, né, de um profissional da área, porque aí ele vai verificar. Porque, ou seja, qualquer sinal que surgir, você já procurando, se ela estiver no início, mais fácil, vai ser tratada mais rápido, a pessoa será curada daquela infecção. Caso surja alguma coisa, suma, e você não procure ver o que foi aquilo, não procure buscar uma informação para ver o que foi aquilo e vá deixando, quando essa mesma infecção voltar, ela já vai voltar de uma forma mais agressiva, vamos dizer assim. Então, por isso que é muito importante a gente estar sempre observando o nosso corpo, e aí qualquer sinal, qualquer coisa de anormal ali, de errado, já buscar uma ajuda, já procurar informações sobre aquilo ali. E quando a gente fala de ST, a gente fala de um grupo de infecções, né, que são várias, mas vocês podem falar que, Abreu pode começar e depois Jô pode complementar, das que valem ser mencionadas, das que são mais incisivas aqui? Sim, a gente tem a sífilis, né, a gente tem... A gente que eu digo, fica até parecendo que a gente tem, né? Não. No contexto das infecções sexualmente transmissível, então se tem, né? Corrigindo aqui a forma de falar. Se tem a sífilis, gonorreia, herpes, hepatites, o HPV, né? Que o HPV tem que se ter um cuidado muito grande com ele, porque ele é o que causa o câncer do colo do útero, como também câncer no pênis, no ânus, né? Então, o HPV, ele é silencioso, né? É um vírus silencioso, então tem que ficar fazendo realmente essa investigação. Caso surja, por exemplo, o codiloma cominado, né, popularmente conhecido como crista de galo. Um exemplo que a gente, nas oficinas, a gente costuma trazer. Porque quando a gente fala diretamente pelo termo científico, codiloma cominado, muitas pessoas ficam, mas o que é isso? Aí quando a gente vai popularmente conhecida como crista de galo, aí tem muita gente que diz, ah, eu já tive, mas sumiu. Então teve, sumiu... Então, significa que ela está lá. Então, vamos lá investigar, procurar, saber e fazer o tratamento corretamente. Porque quando ela aparece e some do nada, então, quando ela volta de uma forma bem mais agressiva. Então, é preciso ficar atento a essas questões, né? Como outras também. Recentemente, eu estava vendo, se eu estiver equivocado, o senhor pode me corrigir, eu estava vendo que a sífilis, ela tem aumentado absurdamente em nosso estado, especificamente no Recife, né? Então, é uma questão que a gente precisa estar olhando, que nossos governantes precisam estar pontuando na questão de campanhas, de informações, para que as pessoas possam ter acesso mesmo a essas informações e, diante de qualquer sintoma, já procurar o serviço para fazer o tratamento. Porque a sífilis também é uma outra infecção silenciosa. Então, quando ela vai aparecer, ela já está num estágio bem avançado. Jô? Acho que Abreu falou de várias, infecções, né? Lembrar que todas essas infecções citadas por ele têm tratamento, né? Todas. E o que ele chama atenção é muito importante, que é exatamente quanto antes você tem orientação e você começa o tratamento, melhor, né? A sífilis, por exemplo, que é uma preocupação muito grande para todos nós que trabalhamos com prevenção, a IST, exatamente porque ela também ela é uma infecção que ela aparece, às vezes aparece uma ferida e rapidamente essa ferida some. E as pessoas acham, foi algo que aconteceu e eu machuquei e sumiu. Mas isso, na verdade, é um sinal de atenção, né? Opa, tem algo aqui, eu preciso ver o que foi que aconteceu. E é importante dizer, e o próprio HIV, que é das infecções sexualmente transmissíveis, a única que não tem cura, mas tem tratamento, né? Sífilis, gonorreia, HPV, tem cura. O HIV não tem cura, mas tem tratamento. E todas essas infecções têm tratamento disponível no SUS, né? O que é muito importante dizer. Então, não há razão para que não se procure as unidades de saúde para fazer esse acompanhamento. E mais importante também, que a Abreu falou inicialmente, eu estou só sublinhando, né, negritando aqui o que a Abreu falou, mas assim, a questão da testagem. Então, hoje a gente tem disponíveis tanto nas unidades de saúde, quanto em organizações não governamentais, por exemplo, GTP, a própria Gestos, tem testagem para sífilis, para hepatite, que é outra infecção que a Abreu falou no início, e para o HIV. Então, a gente tem testagem para essas três infecções, o que é muito importante. E se a gente, por exemplo, coloca na nossa rotina de cuidado de saúde, todas as vezes que for fazer, que vai fazer exames, se a gente perceber que o profissional não incluiu, solicita, né? Mas muitas vezes, quando se vai fazer exame de sangue, assim, mais geral, para ver como está a situação da pessoa, normalmente os profissionais já solicitam. Então, é importante que faça de sífilis, de hepatites e de HIV. É muito importante, é uma questão mesmo do autocuidado, de você manter, né, a sua qualidade de vida. A gente vai falar um pouquinho do SUS, quando a gente chegar na parte dos serviços, que aí vocês podem falar, tanto onde é que a gente pode encontrar esses locais, né, e também ONGs que a gente pode acessar para que também tenha esse apoio psicológico, que é muito importante para tratar também as STs. Em questão ao que a Abreu falou da sífilis, né, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde daqui do Recife, só no carnaval, 142 pessoas foram diagnosticadas. Isso, na verdade, significa um aumento de quase 10% em relação ao ano passado, que foi o dobro também do carnaval. Então, realmente, aumentou aqui em Recife, a questão das sífilis. Abreu, fala um pouquinho sobre os sintomas das ISTs. Então, sintomas, eles acabam sendo diversos, né, em algumas ISTs. Por exemplo, a sífilis, como eu posso dizer, trazendo ela detalhadamente, então, a sífilis, ela acaba sendo, vamos dizer, dividida em quatro fases, né, que a gente chama a fase primária, secundária, terciária e a última fase, que é a congênita, né, que a congênita é quando ela é transmitida já da mãe para o feto durante a gestação. Então, como o Jô colocou, a princípio vai aparecer uma feridinha, uma verruguinha, uma bolha, e de repente ela some, né? Então, não se investigou, não procurou saber o que era, ela continua ali, aí ela vai evoluindo, a ponto de começar a surgirem manchas pelo corpo, né? Então, quando surgem as manchas pelo corpo, ela já está numa fase bem mais avançada, e aí o tratamento que seria feito à base da penicilina, no caso da benzetacil, ele já não vai mais surtir aquele efeito como surtiria se o tratamento fosse iniciado logo no início, né? Então, aí, os médicos já vão ver, mesmo utilizando ainda essa medicação, mas aí eles não vão ter outra forma para que realmente o efeito possa ocorrer, né? Outras podem ser corrimento, né, verrugas, manchinhas no pênis, na vagina, no ânus. Então, tudo isso são sinais para você ficar atento e verificar, porque podem e são sintomas de uma IST. E, Jô, além da transmissão sexual, né, já que a gente está falando de IST, são infecções sexualmente transmissíveis, essas doenças também podem ser adquiridas de outras formas além da sexual? Sim. Por exemplo, as hepatites, né? Hepatite é um vírus que, diferentemente, por exemplo, do HIV, né? O HIV, ele fora do corpo, ele é um vírus que rapidamente morre, né? Não sobrevive. Mas o vírus da hepatite, por exemplo, ele é um vírus que tem uma permanência, né? Ele permanece vivo durante muito tempo. E por isso que a gente precisa ter muito cuidado com objetos cortantes que a gente usa. Por exemplo, é bem importante. Às vezes as pessoas pensam, ah, isso é besteira. Mas, por exemplo, vai fazer a unha, tenha os seus próprios instrumentos para fazer a unha, o seu alicate, seu afastador, tudo que possa ter contato, né, ou provocar algum ferimento, é importante que você use o seu próprio, porque às vezes a pessoa, ah, não, mas a minha manicure, ela bota na água quente o alicate. Eu já vi muitas pessoas dizerem isso. Só que o vírus, alguns vírus, eles precisam de uma temperatura tão alta, que a pessoa que tá ali fervendo a água, ela não sabe a temperatura que ela colocou aquilo. Então, não vai provocar a morte do vírus. E ela vai continuar usando nas outras pessoas e pode infectar, sim. Obviamente, se a pessoa vai fazer tatuagem, que hoje é tão comum, né? As pessoas gostam de adornar o corpo com tatuagem. Também perceber se a agulha que está sendo utilizada, ela é... Todo material está sendo descartado, né? Se está sendo usado material descartável. Então, esses são alguns cuidados. E falar especialmente em relação ao HIV, que, por exemplo, uma pessoa que tem HIV diagnosticada e ela faz todo o seu pré-natal, se ela ficar grávida, né? E ela fizer todo o seu pré-natal, a gente vai ter um sucesso muito grande em relação a esse bebê nascer sem HIV. No entanto, é importante que ela saia da maternidade com o leite, né? Que é por direito, né, determinado pelo SUS, porque ela não vai poder amamentar, porque o leite materno, infelizmente, né, também é uma forma de transmissão para o bebê. Então, amamentar para as mulheres que vivem com HIV é algo que não é possível. É possível substituir isso pela fórmula láctea que é dada nas maternidades, que é um direito, né, das mulheres e das pessoas, né, com útero que possam estar soropositivas para o vírus HIV, né, elas vivem com HIV e elas saem da maternidade já com essa possibilidade de amamentação. Então, isso é bem importante que a gente diga, né? E, de resto, o contato sexual que sem proteção, porque é importante também que a gente diga, porque parece que é assim, né? Não, transou, vai se infectar. Não, transou, se infecta se você não... Se você não tiver, por exemplo, usando preservativos e tal, aí você tem realmente uma possibilidade maior caso o seu parceiro ou parceira ou parceire esteja infectado por uma dessas infecções. Uma outra que eu acho que é bem comum também e que às vezes é preciso que você ter consciência do seu corpo, cuidado com o seu corpo, cuidado com o outro. Uma coisa que é muito comum é a herpes genital, né? E ela tem aquele sintoma, né, que são, como o Abril até falou também, bolhas, né? E é preciso que quem já teve manifestação de herpes genital entenda que no momento que ela está com essas bolhas, ou ela usa preservativo ou ela vai colocar a pessoa que está com ela também em risco de se infectar pela herpes. Isso. E aproveitando que você falou da questão do HIV, explica pra gente, Abreu, qual é a diferença entre uma pessoa que tem o vírus HIV, que é soropositivo, e uma pessoa que tem AIDS? Então, o HIV, como está dizendo, ele é o vírus, né? E a AIDS, ela só vai se manifestar caso esse vírus não seja tratado. Ou seja, a pessoa não sabe que tem o vírus HIV, porque ela não costuma se testar, não, enfim. E aí ela vai passando ao longo do tempo e ela vai, o vírus vai fazendo com que ela tenha a sua imunidade baixa, ou seja, o vírus vai baixando sua imunidade. Então, a partir do momento que o vírus vai baixando a sua imunidade, o que é que vai acontecer? Essa pessoa vai estar exposta a diversas infecções e doenças e ela não vai conseguir estar se curando dessas infecções, dessas doenças, porque a imunidade dela está baixa. Então, quando isso acontece, ou seja, ela pode contrair uma pneumonia, uma TB, até mesmo uma gripe muito forte, e aí ela não consegue se curar, não consegue evoluir desse quadro de doença. Então, quando isso acontece, é porque, como eu falei, ela não sabe que tem um vírus HIV, então não está em tratamento, e aí sua carga viral só faz aumentar, e as suas células de defesa, que a gente chama de CD4, só fazem diminuir. Então, isso dá oportunidade para que outras infecções, outras doenças se instalem no corpo dessa pessoa. E aí é o que a gente chama de AIDS, entendeu? Ou seja, o HIV é o vírus, quando não tratado, ele vai dar espaço para que a pessoa adoeça e desenvolva o quadro de AIDS, né? Já quando a pessoa tem o hábito de fazer exames pelo menos uma vez no ano e ela descobre o vírus HIV e ela inicia o tratamento, após 6 meses que ela inicia o tratamento, o que é que vai acontecer? A medicação, né, no caso dos antirretrovirais, ele vai reduzir essa carga viral de tal forma que ela vai ficar zerada. E aí é o que a gente chama de carga viral indetectável. Ou seja, a pessoa tem o vírus do HIV, que como o João bem falou, ainda não tem cura, mas como ela está em tratamento, é como se esse vírus estivesse lá adormecido. E se porventura, que não é o aconselhável, mas se porventura ela venha a ter uma relação sexual sem o uso do preservativo, ela não mais transmite o HIV, justamente por estar em tratamento e estar com carga viral indetectável, né? Inclusive, surgiu até uma campanha um tempo atrás que é chamada I igual a I, ou seja, indetectável igual a intransmissível. Por que é importante a gente trazer essas informações? Porque isso ajuda a diminuir os estigmas e os preconceitos que as pessoas vivendo com HIV ainda sofrem e parece que tem um carimbo, né? Parece que as pessoas carimbaram essas pessoas de uma forma que, se ela fala abertamente da sua sorologia positiva para o HIV, as pessoas já olham diferente, né? Então, esse tipo de campanha é importante para que possa estar minimizando essas questões, né, referente a estigma e preconceito. Aproveitando que você também já tocou nesse ponto dos estigmas, Abreujo, fala um pouquinho por que é que existe esse preconceito em torno das ISTs. Eu acho que, como o próprio nome já diz, são infecções sexualmente transmissíveis, né? E são infecções que são transmitidas a partir da relação sexual que as pessoas têm. Então, eu acho que algumas dessas infecções possuem mais estigma e outras menos, né? Então, a ideia que se tem é de que se tinha, né, antes até, é de que só tem essas infecções quem tem relações sexuais com muitas pessoas, né? E a gente veio constatando ao longo dos anos que não é exatamente isso, né? Que uma pessoa, ela pode, inclusive, estar numa relação monogâmica, ter um único parceiro e se infectar por uma dessas ISTs. Então, essa ideia, né, essa ideia de que do que se chamava, né, antigamente, de promiscuidade. Ah, a pessoa pegou alguma infecção, doença venérea, como chamava, né, doenças do mundo. É tanto nome que já existiu. E muito relacionado a esse estigma, né, essa coisa de... É gente que transa com qualquer um, com todo mundo e tal, que se criou esse estigma. E particularmente em relação ao HIV e à AIDS, né, a gente tem aí mais de 40 anos que o vírus foi descoberto, né, que, e a gente conseguiu avançar muito em relação à medicação, todas essas coisas até que o próprio Abreu colocou, né, como a ciência ela andou favoravelmente em relação aos cuidados, né, em relação à saúde das pessoas que vivem com HIV. No entanto, o estigma e o preconceito é algo que compromete muito a saúde das pessoas. Por quê? Por que as pessoas, por exemplo, não fazem teste para essas infecções? Porque existe o estigma, eu não quero saber o resultado, então o estigma termina atrapalhando, né? E para as pessoas que vivem com HIV, muitas vezes atrapalha o tratamento, porque ela diz, ah, eu não quero ir ali naquele lugar, porque todo mundo vai ficar sabendo que eu tenho HIV, porque vão espalhar, porque eu não confio no próprio hospital e tal. Então, é uma série de questões baseadas no estigma e nesse tabu de se falar, e no Brasil, infelizmente, cada vez mais a gente vê mais dificuldade de se falar sobre isso, né? A gente passou recentemente por 6 anos complicadíssimos na vida do Brasil, em que, por exemplo, um local que era super importante para a gente dialogar com os jovens sobre essas questões de ST, que era a escola, é um lugar que se tornou absolutamente fechado para esse debate, porque as pessoas acham que não se pode falar sobre isso, né? A ideia de que, se você fala sobre infecções sexualmente transmissíveis, você vai estar incentivando os meninos a transarem. Não tem nada a ver. Todas as pessoas, sejam as jovens até as idosas, elas precisam de informações para o seu autocuidado, né? E ter todo esse estigma, esse preconceito relacionado às infecções também é fruto da falta de diálogo, da falta de conversa sobre sexo, né? E todo mundo parece que quer negar que sexo é prazeroso. Se é prazeroso, as pessoas vão querer. E se as pessoas vão querer, elas precisam fazer sem adoecer. Essa é a questão. É uma lógica bem básica, assim, né? Mas que fica complicado, porque a gente tem hoje toda vamos dizer assim, uma força conservadora no Brasil que impede que essa conversa aconteça e que a gente tenha uma diminuição disso, porque recursos do ponto de vista biomédicos a gente tem, né? A gente tem. Nossa, isso que a Abreu fala sobre igual aí, chega a ficar arrepiada, porque assim, nós que temos instituições que a GEST, por exemplo, existe há 31 anos, a gente nem imaginava que a gente ia poder chegar nisso. A gente quer a cura, claro, a gente quer a cura, mas enquanto não tem a cura, saber que as pessoas que aderem ao tratamento não vão transmitir o HIV, isso é uma coisa incrível, né? Mas as pessoas não sabem disso porque não tem diálogo sobre isso. Porque há um estigma e uma coisa que impede, né, que as pessoas falem sobre sexo, que as pessoas possam dizer, olha, é assim que você pode fazer para não se infectar, porque dizer que as pessoas não vão transar, isso é hipocrisia, porque todo mundo vai em algum momento, todo mundo não, mas assim, grande parte das pessoas vai e é importante que a gente tenha diálogo em todos os espaços, no serviço de saúde, na escola, na associação de moradores, sabe? Em todos os lugares, nos terreiros, nas igrejas, onde a gente puder conversar. Deveria ser assim, né? É isso. E, assim, com a falta de diálogo também falta informação, né? Porque os períodos em que a gente mais escuta e fala na EST é o início do ano que tem o carnaval, né? Que junto com diversas características do carnaval, uma delas é justamente esse incentivo a ISTs, que tem mais pontos de testagem, porque muita gente ali acaba que tem sempre esse boom de IST nos carnavais, mas isso não quer dizer que é por causa do carnaval em si, e sim porque tem mais pontos de testagem, né? Porque já, se não tem diálogo, a gente parece também não tem informação. Parece que as pessoas só transam no carnaval, né, Isabel? É, como se fosse isso. Mas é justamente porque, se não tem esse diálogo nas escolas e nos outros lugares, a gente também não tem informação onde a gente pode encontrar esses pontos de testagem, né? E justamente por isso que no carnaval a gente gera, as prefeituras colocam, né? E aí sempre tem esse aumento. Mas, Abreu, voltando para a questão mais de diagnósticos e afins, existe uma classe, gênero, questão assim, uma classe específica da população que está mais, que tem mais tendência a ser sexualmente, ter infecção sexualmente transmissível? Então, Isabel, a gente costuma falar que as ISTs, como o HIV, está suscetível a todas as pessoas e a todas as classes. Mas, dentro da prevenção combinada, tem alguns grupos, né, algumas populações que são colocadas como populações chaves e ou prioritárias. São populações que estão mais suscetíveis a comportamentos de risco, né? Como a gente costuma falar. Porque antes utilizava muito situação de risco. Não, são comportamentos que podem acontecer diante de diversas questões, né? Então, pessoas trans, especificamente, que são profissionais do sexo, né, travesti, transexuais e HSHs, que são profissionais do sexo, que nem sempre conseguem negociar o uso do preservativo com seus clientes. Então, são pessoas que estão mais suscetíveis a comportamento de risco, né? Pessoas negras e mulheres em periferias, onde as informações não chegam, como o João mesmo colocou. Então, são dentro da mandala da prevenção, ela traz essas populações, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, se a gente vai fazer uma ação de testagem num bairro da periferia do Recife, a gente sabe que a probabilidade de ter algum teste positivo ali vai ser bem maior do que se a gente for fazer esse mesmo tipo de testagem no centro do Recife. Por que eu trago isso? Por experiência própria. Porque a gente aqui do GTP, através do projeto Testar e Cuidar, a gente leva informações sobre prevenção combinada para alguns espaços, quando a gente tem acesso e é convidado. Por exemplo, escola. Escola, a gente conseguia fazer isso com mais frequência. Hoje não, hoje a gente está começando a voltar a fazer, mas ainda não são todas as escolas. Normalmente são aquelas escolas onde o gestor tem é mais acessível, né, para essas questões, e aí a gente consegue levar informações. Mas, por exemplo, teste rápido fluido oral para HIV, como é um teste de fácil manuseio, mesmo ele sendo material biológico, mas não é o mesmo material como, por exemplo, o teste de pulsão digital, precisa coletar o sangue e tudinho. Então, esse teste a gente consegue levar com mais facilidade para determinados locais, como, por exemplo, para alguns municípios, alguns bairros da periferia do Recife, como para outros municípios. Lembrando que esse teste de fluido oral que a gente faz, ele não é um teste confirmatório, tá? Ele é um teste de triagem. Então, tipo, a gente faz a testagem, deu positivo para HIV, a gente quer que vai fazer um encaminhamento para um serviço de referência, como sai Gouveia de Barros, por exemplo, dependendo da localidade de onde estiver, para que seja feito o teste confirmatório, e aí confirmando, a pessoa já vai abrir seu prontuário, seu cadastro, marcar consulta para iniciar tratamento. tá? Lembrando que esses testes de fluido oral são testes de triagem, né, vamos dizer assim, mas eles são extremamente eficazes, ou seja, a sua eficácia, a gente costuma dizer, de acordo com o que o especialista traz, inclusive, que é 99,9%. Por exemplo, todos os testes que eu já fiz, que deu positivo através do fluido oral, quando eu encaminho a pessoa para o serviço e até mesmo acompanho ela, nunca deu diferente, né? Já deu ao contrário. Tipo, fiz o teste da pessoa, ela não me falou na triagem, na conversa, que tinha tido uma relação há menos de 15 dias, tudinho, o teste dela deu negativo. Quando ela voltou para fazer, com aproximadamente um mês depois, o teste deu reagente, ou seja, deu positivo. Por quê? Ela estava no período da janela imunológica. Ela teve o contato com o vírus do HIV naquela relação sexual, mas quando ela veio fazer o teste, ainda estava no período da janela imunológica, que a gente costuma dizer que esse período são de 30 dias, né? Então, dentro desse período, mesmo que ela tenha tido contato com HIV, ela não vai conseguir, o vírus não vai aparecer naquele momento. Então, a partir da mandala, voltando para as populações, né? Então, a partir da mandala da prevenção combinada, são pontuadas algumas populações-chave ou prioritárias, né? Que é justamente essas populações que estão mais suscetíveis a comportamento de risco, né? E aí, uma dessas populações, como eu citei, são pessoas trans, THSHs, profissionais de sexo, né? Pessoas que não costumam, justamente por medo, preconceito que é atribuído, não conseguem estar sempre no serviço, fazendo o teste, não tem acesso a informações, né? Mulheres, a gente não pode esquecer as mulheres, né, nesse contexto. Então, são essas populações que se colocam como prioritárias, né, ou populações-chaves. Eu ia trazer outra coisa, mas aí, quando eu for lembrando, eu vou trazendo, tá? Dá tempo ainda. O Saúde é o Tema de hoje está falando sobre infecções sexualmente transmissíveis e estamos recebendo a cientista social com mestrado em antropologia pela UFPE, coordenadora de projetos e programas institucionais da ONG Gestos, Soropositividade e Comunicação e Gênero, Josineide Menezes, e também o coordenador colegiado do Grupo de Trabalhos em Prevenção Positivo, GTP+, Alessandro Abreu. Abreu, aproveitando que você falou um pouco sobre a questão de quando você está fazendo a triagem, a gente tem que ter algumas informações para contar para a pessoa que está fazendo a triagem. Fala um pouco do que a gente tem que trazer, levar para essa pessoa que está fazendo a triagem, para que essa triagem seja feita corretamente e que o teste seja mais confiável, assim dizendo. Então, primeiro, a gente costuma dizer, né, daí conversando com a pessoa, para que ela se sinta à vontade e acolhida ali naquele momento. Então, normalmente, a gente tem um formulário, que é um formulário padrão, né, utilizado pelo Ministério da Saúde, como em outros serviços. Vai mudar, né, dependendo do serviço, vai mudar uma informação ou outra. Mas são informações como identidade de gênero, raça, cor, porque são a partir dessas informações, né, que o serviço ele consegue medir onde a infecção está ocorrendo de forma mais significativa, né? Então, aí a gente vai fazendo as perguntas, questionário, e ao mesmo tempo, tanto eu quanto o pessoal da minha equipe, já utiliza aquele tempinho ali de conversa, tudinho, para estar trazendo algumas informações, né? Então, são informações como PEP, PREP, como o I igual a I, porque tem pessoas que já chegam. Ai, meu Deus, vou fazer o teste, mas se eu descobrir, eu me mato, ou então eu mato fulano. Aí eu, calma, vamos lá conversar. Não é assim. Não é o fim do mundo, é um diagnóstico que a maioria das pessoas não querem ou melhor dizendo, que ninguém quer, né, na verdade, mas após o diagnóstico, a vida, você vai continuar vivendo e fazendo as coisas que você já faz normalmente, e aí a gente começa a conversar, e aí já vai dando aquela tranquilidade, e aí no final a pessoa já sai tranquila dali, né? Então, é nesse sentido que a gente vai fazendo o processo, levando informação, conversando, orientando. Então, que, na verdade, que ao meu ver, na verdade, o que falta é isso. Informação. Informação que chegue a todas as pessoas. Porque não adianta informações chegar em uma determinada camada da população e outra não. E essa outra, a gente sabe, são justamente aquelas pessoas que estão nas periferias, que estão nos bairros mais pobres, né, que nem sempre conseguem acessar a informação de forma fácil. E aí, uma das coisas que eu sempre questiono é que as campanhas sobre prevenção, elas têm que ser para além do carnaval. Porque, como mesmo você colocou, Isabel, parece que tudo só acontece no carnaval. Mais pontos de testagem, campanha falando de informação, de IST, de prevenção. Gente, a vida das pessoas não é só no carnaval. As informações para as pessoas não têm que ser só no carnaval. Elas têm que ser constantes no dia a dia. Então, pelo menos uma vez, duas vezes no mês, deveria ter campanha nos meios de comunicação rolando sobre essas questões. Então, as pessoas ficariam muito mais informadas se isso acontecesse, né? Não ficariam com tanto medo na hora que fossem fazer um teste, por exemplo. Então, isso a gente tem que começar a pontuar e questionar junto aos governantes, né? Junto a quem faz as políticas. Exatamente. Jô, o Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos, indicou que houve um aumento de cerca de 168% de casos de HIV entre jovens de 15 a 29 anos. Sabendo desses dados, qual é o impacto do HIV nos jovens e como é que as informações sobre o HIV chegam para a população jovem? Eu tinha exatamente anotado aqui, quando você perguntou sobre populações, né? Porque quando o Ministério da Saúde mostra os dados, você vai ver duas faixas etárias que têm apresentado maior infecção. Aí você tem os jovens, mas você tem também lá em cima, né, assim, né, se a gente for olhar na pirâmide etária, você vai ter os idosos também, né? Porque a gente precisa falar sobre isso também, né? Porque parece que as pessoas acima de 60 não transam e elas transam. E é preciso considerar isso para também, como a Abreu falou, né? Além das campanhas, elas não acontecerem durante o ano inteiro, elas às vezes acontecem de uma maneira muito generalizada, assim, também, que não vai. A gente já aprendeu isso com esses 40 anos de AIDS, sabe? Que você precisa ter uma comunicação para cada público. Não adianta eu chegar e aí com a linguagem super descolada para uma pessoa idosa, porque não vai pegar. Porque não é a forma como ela vive a história da sexualidade dela. Como também se eu chegar cheio de regras, cheio de tatá, eu não vou chegar para o jovem, porque não é a forma como ele está vivendo junto com os seus pares a sexualidade. Então, é importante que a gente fale sobre isso. Acho que tem um impacto muito grande exatamente disso que a gente falou, Isabel, anteriormente, que é a falta de diálogo, né? Muitas vezes, com essa questão das redes sociais, as pessoas, às vezes, vão buscar informações, e principalmente os jovens que estão muito ligados, né? Em locais, em plataformas e tal, que não necessariamente têm informações interessantes para essas questões, né? Então, eu acho que tem um impacto grande na vida dos jovens e que precisa que haja, na verdade, uma comunicação que, de fato, associe a vivência desses jovens, da sua sexualidade, de como eles experimentam o mundo hoje, porque se dá de uma outra, de várias outras maneiras. Também não existe uma forma só da juventude se comportar, é importante que a gente entenda isso, né? Não existe uma única juventude, não existe uma juventude que seja apenas heterossexual, a gente precisa também entender isso. Então, assim, a gente precisa fazer diálogos da maneira como os jovens hoje trazem a sua identidade de gênero e a sua orientação sexual. Porque se a gente não dialoga assim, a gente fica falando no vazio, não vai chegar. Então, é preciso, e eu acho que a gente deveria ter muito mais esses espaços, sabe? Em todos os locais onde os jovens estiverem, a gente ter ali, seja de uma maneira lúdica, seja de uma maneira também sem ser aquela coisa do terrorismo, porque também a gente aprendeu que isso não educa e não faz com que as pessoas pensem sobre isso, porque o que a gente quer é que a pessoa pense sobre isso. Ó, né, tudo que você faz na sua vida tem consequências, e eu tenho que lidar com isso, e sexualidade também, viver a minha sexualidade também. Então eu preciso pensar qual é a responsabilidade que eu tenho comigo, com o meu corpo, com o outro e tal. É levar por esse caminho, porque não adianta espalhar pânico. A gente viu uma campanha que foi feita no governo anterior, no governo do ex-presidente, que era uma campanha que, assim, nossa senhora, parecia que você estava voltando para o primeiro ano dos anos 80, assim, era uma coisa horrível. E não vai bater, vai passar, não vai bater, não vai chegar. Então, assim, esse número é grande, impacta, sim. A gente gostaria que não fosse desse jeito, mas a gente precisa estabelecer diálogos, a gente precisa falar sobre PrEP, a gente precisa que entender, fazer com que a PrEP não chegue só para jovens universitários, mas que ela chegue aos jovens de periferia, que eles entendam e pressionem os governos para que haja uma distribuição de PrEP mais descentralizada, com mais acesso. Obviamente, a PrEP, ela é uma prevenção para o HIV apenas, né? Mas ela é para aquelas pessoas que não conseguem de forma nenhuma fazer o uso da camisinha, ter uma alternativa para não se infectar pelo HIV. Embora a gente saiba que o preservativo, que também é outro que não se fala, mas não se dialoga e tal, a gente tem dois tipos. Quer dizer, a gente tem várias alternativas, a gente tem dois tipos de preservativo: o preservativo interno e o preservativo externo, né? O preservativo externo, que era chamado de preservativo masculino, e o preservativo interno, que era chamado de preservativo feminino antes, mas que a gente sabe que hoje, devido a exatamente a tantas pessoas se colocando com a sua própria identidade, a gente precisa colocar que o preservativo interno, ele é também uma forma de proteção, e precisa que ele não fique escondido nas unidades de saúde, que ele seja apresentado, que o preservativo externo também seja apresentado, principalmente aos jovens, porque você tem a oportunidade de fazer algo que é um método que a gente podia dizer de barreira, que você não precisa estar tomando medicação nenhuma, e é super eficaz. Agora, você precisa também que as pessoas orientem como usar, porque até hoje tem muita gente que não sabe como colocar um preservativo, porque a gente, para entrar na escola, a gente, nem todas as escolas a gente pode levar preservativo. Então, é uma série de coisas que, de fato, tão assim, passam ao largo do que é que esses jovens estão vivendo, do mesmo jeito que passa ao largo do que as pessoas acima de 60 anos estão vivendo. As pessoas acima de 70 anos usam hoje medicações que faz com que elas tenham uma vida sexual mais, sei lá como é, não sei nem como é que a gente pode dizer, mais sei lá, com mais vida, com mais não sei o quê, com mais desempenho. Mais ativa, né? Mais ativa. E, no entanto, você não tem uma conversa sobre uso de prevenção com essas pessoas. É como se, ah, não, mas elas, se na juventude elas não usaram, agora também não vão. Então, aí não pode ser assim. Eu acho que a gente precisa conversar mesmo, ter diálogo, ter informações em todos os lugares, né? Seja na praça, seja na escola, seja onde for. Eu me lembro que há muito tempo atrás eu vi aqui em São Paulo, por exemplo, nos terminais de ônibus, você tinha assim, ó, um negócio gigante com preservativos. E as pessoas podiam pegar o quanto quisessem de preservativos, né? Isso é você realmente disponibilizar e tornar aquilo algo comum, corriqueiro, não só uma coisa, sabe, que é uma exceção para você pensar. Não, é da vida, é do cuidado, né? Então, eu acho que é muito nessa perspectiva, Isabel. Uhum. Até porque a desinformação mata, né? Desde que o vírus HIV foi descoberto, né, na chamada epidemia de AIDS na década de 80 e 90 até 2021, foram notificados no Brasil cerca de 371.800 mortes. Então, desinformação também mata, isso poderia ter sido evitado. E aí, para a gente finalizar, que a gente está com um tempinho curto, fala, hein, Abreu, pode puxar aí, Jô, pode complementar, onde é que a gente pode encontrar esse serviço de saúde, pontos de testagem e tratamento? Então, são vários locais, né? Que a gente costuma dizer serviço de referência para testagem, tratamento, enfim, acompanhamento referente ao HIV e AIDS e outros DSTs. Então, assim, ponto de testagem, né? Já vendendo meu peixe, não sei. A gente faz testagem rápida aqui no GTP, segunda a sexta. A gente também leva para alguns locais. A GESTO faz testagem rápida. Tem a Clínica do Homem. Tem Gouveia de Barros. Lessa de Andrade. Né? Oswaldo Cruz. Correia Picanço. Enfim, são vários locais que tem testagem, tratamento, acompanhamento para questões das ISTs do HIV e AIDS, né? Eu posso complementar também. E tratamento o SUS oferece, né, Jô? Sim. Eu acho que é importante que as pessoas que estão acompanhando a gente, se ela mora, tem uma unidade de saúde perto da casa dela e ela quer testar, vá lá e peça. Porque o que a prefeitura diz é que há testagem nas unidades de saúde. Então, cobre que esse teste exista. Eu não preciso me deslocar até o centro. Ah, eu moro no Curado, eu tenho que vir para o centro para fazer um teste. Acho que é isso, a gente precisa cobrar para esse teste estar em todos os lugares, tá certo? E caso o seu teste dê positivo, se der negativo, e você fez porque você acha que, enfim, não usou preservativo, tal, deu alguma bobeira, passe a pensar sobre isso melhor e veja o que é que você pode fazer para ter suas relações mais seguras. Mas se deu positivo, aí é importante ir, e Abreu citou vários lugares aqui, veja o que é mais perto da sua casa, mas existem vários SAS, né, que são os serviços de referência, né, os serviços especializados, que a pessoa pode ir e ela vai, a partir dali, ser acompanhado por um infectologista que vai pedir todos os exames, vai confirmar esse teste, vai pedir outros exames, e ela já vai entrar com a medicação, porque isso é que é maravilhoso, né, no SUS, porque você já vai ter acesso à medicação para viver, continuar vivendo bem, com qualidade e ter a sua vida normal. É isso. Além de que nos pontos de testagem, no caso nos postos de saúde, eles também dão esse encaminhamento, Jô? Por exemplo, se o teste é positivo, você tem que ir para tal lugar, você tem que ser acompanhado por tal médico para fazer esse tratamento, eles têm esse encaminhamento? Eles fazem esse encaminhamento. E no caso aqui, por exemplo, eu posso garantir, né, nas gestos e também no próprio GTP, à medida que a gente tem um resultado positivo, a gente vai encaminhar para o serviço mais próximo da casa daquela pessoa para que ela seja acompanhada. Isso é uma questão muito séria de responsabilidade com a testagem que a gente faz, né? Então, não pode testar e a pessoa ficar desnorteada sem saber para onde ir. A gente precisa encaminhar e essa pessoa precisa continuar, né, a linha de cuidado dela para que ela viva com saúde, que é isso que a gente quer. Maravilha. É isso, gente. Saúde é o tema, está encerrando por aqui. Eu agradeço a participação de Josineide Menezes e Alessandro Abreu. Eu acredito que o programa tenha sido muito produtivo e deu para a gente passar, geralmente, assim, no geral, nesse tema, né, que é bem importante. Eu lembro que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e também nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro desse programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, eu, Isabel Baez, João Pedro Rodrigues, sob orientação da professora Ana Veloso. Nas redes sociais, Tauan Batista, também de jornalismo. A coordenação de transmissão e streaming ficou por Igor Cabral, técnico da Rádio Paulo Freire, e a edição de podcast João Pedro Rodrigues. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema. Uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.